Se o cara mais lindo do mundo quiser, eu não quero. Nem que venha coberto de ouro, da cabeça aos pés. Acontece que o meu coração só tem lugar pra um. E se o meu amor não me quer, eu não quero nenhum. Não se iluda, não perca seu tempo. Você não merece. Vá em frente, se livra de mim. Acha alguém, me esquece. Não pense em mim. Olha teu lado, se cuida. Não pense em mim. Tô machucada por dentro. Não pense em mim. Eu só quero te ver numa boa. Eu ainda estou perdida por essa pessoa. Se eu te enganei de alguma forma, me perdoa. Se eu dei motivos pra você gostar de mim, foi porque você é bom, você é doce. Você é tudo que eu queria que ele fosse. Mas tenho medo de magoar você no iluda, não perca seu tempo. Você não merece. Vá em frente, se livra de mim. Acha alguém, me esquece. Não pense em mim. Olha teu lado, se cuida. Não pense em mim. Tô machucada por dentro. Não pense em mim. Enganei de alguma forma.